sonhar com você. De olhos fechados, faço questão de te ver. Oh, oh, oh. O nosso amor não é normal, mas uma pitada de loucura não faz mal. Melhor que ser meio, sei lá, sem graça e sem sal. Juntos no caminho a gente continua. Um pé na estrada ouvindo Cássia ao estar azul. Diz que tá na minha, que eu já tô na sua. Te beijando, viajando assim de norte a sul. Não demora, não deixa pra amanhã o nosso agora. Te beijando, viajando assim de norte a sul. Não demora, não deixa pra amanhã o nosso agora. Não demora, não deixa pra amanhã o nosso agora. Te quero pra ontem, já passou da hora. Vamos viver!